tão importante quanto falar é ouvir. A força da comunicação da Guaratã é a notícia. Ligada no mundo com a influência da comunidade, faz da sua programação o relato diário e fiel dos principais fatos da atualidade. Guaratã, jornalismo comunitário. Guaratã ouve e dá espaço para a comunidade falar a sua verdade. kHz, 10 kW de potência. Jornalismo com seriedade, credibilidade na informação, alcance em mais de 50 municípios da região. A notícia do momento está aqui. 13 horas e 10 minutos. Temperatura 26 graus. Esporte, jornalismo, comunidade, regionalismo, atualidade, integração, a vida em tempo real, no compromisso com o jornalismo qualificado e dinâmico. Guaratã 860, o nome da informação. Está começando na Guaratã com a apresentação de Valmir Justin, o programa A Voz do Calvário. Cabeça, prosseguir a jornada. Comunicando seu irmão, seu amigo Valmir Justen, até que desceu nosso amigo Bruno, tudo bem, Bruno? A nossa saudação, você aqui do centro, você dos bairros, das vilas, do interior, também de outras cidades, outros estados, outros países, estão chegando no seu lar através da onda média da Rádio Guaratã de Santa Maria, Rio Grande do Sul, Brasil, também através dos sites www.guaratã.com.br e www.avozdocalvario.com.br. Boa tarde, meu amado ouvinte, a paz do Senhor, meu amado irmão. Que as bênçãos de Deus possam inundar o seu lar e a sua vida. Graças a Deus que nos dá a vitória em Cristo Jesus, por isso estamos novamente no recesso do seu lar, trazendo uma mensagem de paz, de fé, de esperança, de vida eterna em Cristo Jesus. Telefones liberados, 3025-5755, também 9153-8660 da Claro, 9640-5561 da Vivo, 8428-6584 da Oi e 8144-1075 da TIM. Lembrando que o código diário de Santa Maria é o 55 e os celulares têm que acrescentar um 9 para completar a ligação. Já dei boa tarde, a paz do Senhor, para os irmãos? Já ou não? Falei? A idade vai chegando, a gente esquece. Então, mas mais uma vez, a paz do Senhor, meus irmãos. Boa tarde, meus amados ouvintes. Quando eu chegar aos meus 40 anos, daí muda tudo. Mas por enquanto, na adolescência, a gente tem esses problemas, a formação dos ossos, a formação do cérebro, então a gente esquece muita coisa, tá bom? São 13 horas com 15 minutos e meio, chovendo em Santa Maria. A temperatura tem aí, Bruno? 18 graus é a temperatura. Vamos abrir a parte musical, Amanda Ferrari, né? Isto vai ter virada, vamos ouvir. Muito bem, está na hora de irmos embora. Ao finalizar esse programa, agradeço a Deus em primeiro lugar, a você pela amável sintonia, eficiência do Bruno na técnica de som, irmão Reinaldo que esteve aqui conosco. Novo encontro amanhã neste mesmo horário. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais tudo ele fará. Amém, que Deus o abençoe. Chegando aí Renato Oliveira e as informações da tarde aqui na Rádio Guaratã. Esporte, jornalismo, comunidade, regionalismo, atualidade, integração, a vida em tempo real, no compromisso com o jornalismo qualificado e dinâmico. Guaratã 860, o nome da informação.